plau, plau. Arma de fogo, coisa letal. Vida de crime, viela, biqueiros, vetinha, absorve, se envolve na teia. Morreu muito novo, portava arma de fogo. Essa guerra não acaba, essa guerra não acaba. Amanhã tudo de novo. É. Seis, grita, plau, plau. Arma de fogo, coisa letal. Vida de crime, viela, biqueiros, vetinha, absorve, se envolve na teia. Morreu muito novo, portava arma de fogo. Essa guerra não acaba, essa guerra não acaba. Amanhã tudo de novo. Bigode fininho, cordão bem gordão, radio na cinta, mochila milhão. Não pode estudar, no corpo um valão, uma mãe que chora. O X da questão é que pretos ganhando dinheiro incomoda demais. Sociedade que só respeita o que o bolso traz. Querem me ver rastejar, ver meu povo se humilhar. Sou preto do gueto, mantenho o respeito. Favela em primeiro lugar, então. Sobe balão, só sobe balão. Sobe balão, só sobe balão. Deixa os bravos chegar, soldado da situação. A tropa de arma na mão, mas real revolução. Sei que um dia virá com arte e educação, então. Sobe balão, só sobe balão. Sobe balão, só sobe balão. Deixa os bravos chegar, soldado da situação. A tropa de arma na mão, mas real revolução. Sei que um dia virá com arte e educação. É que seis grita, plau, plau. Arma de fogo, coisa letal. Vida de crime, viela, biqueiros, bequinha, absorve, se envolve na teia. Morreu muito novo, portava arma de fogo.